sol chegou, clareando o dia. Foi pra me socorrer na noite que eu vinha. Aqui nessa cidade tudo ficou entre nós dois. Sempre assim, eu te procurei, te achei em minha solidão. Oh, minha solidão, ah, minha solidão. Peguei pra cantar na beira do rio meu coração. Mandei a saudade te buscar pra perto de mim. Por sobre o meu verso um violão, um beijo no tempo segurei e guardei pra você. Aqui sempre assim, eu te procurei, te achei em minha solidão. Oh, minha solidão, ai, minha solidão. Peguei pra cantar na beira do rio meu coração. Mandei a saudade te buscar. Sempre em ti.